Ai meu véi, rolou uma parada estranha. Talvez por isso esteja tão na manha. Fui convidado pra participar de um disco. Até agora não tinha nada escrito. Eu não sabia se falava sobre o racismo. O tema é velho, mas insistir é preciso. Enquanto não há mudanças, não se pode calar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Da polícia não é, muitos já falaram. O tempo se passou e as coisas só pioraram. Aí realmente seria muita falta de assunto gastar uma vela com mal defunto. Do governador não é, aí véi, nem tem jeito. Me recuso a dizer o nome desse sujeito. Propagador da miséria na capital do país. A rima só podia ser infeliz. Quem sabe falar sobre as mulheres no rap, mandando a ideia com respeito que elas merecem. A ideia é boa, mas vai ficar pra outra hora. Já sei o que vou dizer e tem que ser agora. É que de uns tempos pra cá as coisas se inverteram. E muitos entre nós não perceberam que influenciamos milhares de mentes. A mensagem tem que ser de um jeito diferente. Aí véi, se liga aí. O hip hop é muito mais do que isso aí. Sai fora do rap suicida. Morte cerebral e atraso de vida. E aí véi, se liga aí. O hip hop é muito mais do que isso aí. Sai fora do rap suicida. Morte cerebral e atraso de vida. A melhoria de vida também depende de você. Preste atenção ao falar, cuidado ao escrever. O rap nunca esteve forte como está agora. São anos de trabalho duro, não se pode jogar fora. Antigamente chegado era bem mais difícil. Tudo era feito na garra, sempre no sacrifício. Pra abrir o show de alguém, tinha que ralar. Tirar dinheiro do bolso, véi, pra tocar. Pra produzir uma base só na camaradagem. Um concurso de rap e a oportunidade. Eu comecei assim e acho que a maioria. Porra, véi, são quase 20 anos de correria. Na saída do salão, baculejo dos homens. Falou que é da CI, véi, o pau come. Tapa na cara, soco no estômago. Mas se eu fosse da galera do mal, era um rombo e um tombo. Mas aí, me segurei, tô aqui, escuta só. Lutando pelo meu país, fazendo o meu melhor. Tentaram me destruir, quase quebraram minhas pernas. Não vou gastar o meu tempo escrevendo merda. Conheço bem o seu tipo, véi, tu não me engana. Diz que rima, que é do rap, seu negócio é só grana. Tu vende até a própria mãe, é só botar preço. Tá parecendo alguém que eu conheço. Não, meu irmão, hip hop não é só isso. É muito mais do que dinheiro, véi, é compromisso. É mais que a fama, é lutar pela paz. A luz dos holofotes não me ofusca mais. Fala mal da miséria, mas sobrevive dela. Fala da periferia, mas explora a favela. Quer que vão aos seus shows, paguem seu cachê. Que ouçam seu som no rádio, comprem seu CD. Por eles você tá fazendo o quê? Tô quase mandando você se... Meu povo já tá puto com quem só o ilude. Tem que partir pra ação, véi, tome uma atitude. Aí véi, se liga aí. O hip hop é muito mais do que isso aí. Sai fora do rap suicida. Morte cerebral e atraso de vida. E aí véi, se liga aí. O hip hop é muito mais do que isso aí. Sai fora do rap suicida. Morte cerebral e atraso de vida. Aí véi, eu sou rimador de verdade, eu não iludo meu povo. É ex, moleque doido da CI, eu tô aqui de novo. Eu sou do hip hop de verdade, véi, tá ligado? Não tô aqui pra dar moral pra nenhum arrombado.